Vigília Nerd orgulhosamente apresenta Torre de Vigilância, o podcast da Vigília. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está subindo na Torre de Vigilância. Quadrinhos, cinema, séries de TV e tudo mais, a Vigília não para. Este é o podcast da Vigília, acesse vigilianerd.com.br. E num episódio extra do Torre, vamos falar do filme que encerrou uma saga de 40 anos do cinema e que trouxe muita treta para o mundo nerd. Vamos falar de Star Wars: A Ascensão Skywalker. E para isso vamos nomear a nossa mesa de debates. Primeiro apresentando ela que se arrepiou ao escutar a trilha sonora clássica de John Williams pela última vez no cinema, Bruna Monteiro. Olá pessoal, tudo bem? Nossa, eu saí assim muito emocionada do filme. Sério mesmo? Sério mesmo. Ok. E também ele que não vê a hora de falar do Babu Freak neste podcast, Ederson Nunes, o Dé. Um Babu Freak que veio para unificar o universo. Ele e o Baby Yoda. E por último eu, Robson Nunes, âncora deste podcast, vos digo que esperava muito, mas muito mais. Lembrando, Bruna, que nossos contatos são... É só em Twitter, Instagram, Facebook e YouTube, @VigiliaNerd. É isso aí. E o Torre de Vigilância pode ser ouvido no seu app ou streaming de preferência. Procure VigiliaNerd ou Torre de Vigilância. E vale lembrar também que estamos no Apoia-se. E agora, além de espalhar a palavra da Vigília para seus amigos, você também pode ajudar o nosso canal, o nosso site, o nosso podcast a crescer com a nossa campanha permanente no Apoia-se. É Apoia-se. Aliás, apoia.se/VigiliaNerd. Recompensas, sorteios e um grupo exclusivo e muito mais. E uma das recompensas, Dé, é ter seu nome lido neste podcast. Vamos aos apoiadores, então. Carlos Monteiro, Patrick Miller, Ederson Nunes, Paulo Francisco, Fabiano Probst, Robert Zanotto Guerra, Camila Hoffman, Leonardo Diego Pacheco, Jéssica Caminha Coferri, Eliane Mosman. É isso aí, um agradecimento mais do que especial aos nossos apoiadores, vocês são totalmente excelentes. E aumenta a vinheta, pois vamos para a discussão e vamos adentrar na treta. Bem, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui para falar do filme que fez crescer Star Wars, Os Últimos Jedi. É, ou não. Como a gente vinha falando, já pelo nome tá errado. É, a gente assim, antes de começar aqui, a gente sugeriu um novo título pro filme que faria muito mais sentido, que seria Legado Skywalker. E faria o filme melhorar. Com certeza, porque a ascensão não condiz muito com os acontecimentos desse filme. Mas Legado transmite os acontecimentos da Rey e do Kylo Ren. Exatamente, acho que erraram rude nessa escolha de nome. Fizeram a gente hypar o filme pela escolha desse nome, inclusive, né? Quando saiu o anúncio do subtítulo deste episódio, todo mundo meio que pirou, cara. Pô, Ascensão Skywalker, mas como? Mas já mataram o Luke. A Leia, Carrie Fisher já estava morta. Como será essa ascensão, né? Tipo, descobrirão novos Skywalker pra você? Ah, tinha uma treta aí na internet que não ia mais existir nem Sith, mas nem uma Jedi, e existia uma nova alcunha que se chamava Os Skywalker. Que não veio, né? Não veio. Seria interessante. É. Falando em tretas da internet e clássicas teorias da internet, eu vi um meme muito bom para esse último filme, que era escrito e dirigido by Reddit. Sim. Que todas as teorias estão lá, né? Estão lá, tá tudo lá, não, nada muito inovador. Da minha parte, a gente... Vamos tentar puxar o lado positivo aqui para não, não ser tão violento logo de cara, assim. Vamos falar dos aspectos positivos desse filme. Para mim, um dos melhores, uma das melhores coisas é a Rey e a demonstração dos poderes dela. Com certeza, deu para ver que ela passou muito tempo treinando, estudando, e ali a gente consegue perceber que ela é muito poderosa, que tem muito potencial e que ela realmente absorveu muito do que o Luke trouxe para ela, e além disso, muito mais com a Leia também, nesses, não sei qual exatamente essa, é o tempo entre um filme e outro. Essa parte é muito legal, porque a gente vê que ela está sendo ensinada pela Leia, que nunca a gente tinha visto em todos os episódios de Star Wars, né, embora tivessem Jedi meninas, mulheres, isso nunca foi demonstrado, né? E até depois a gente vê que a Leia realmente teve o seu ensino Jedi, né? A gente descobre isso, a gente descobre aí, né? Sim, exatamente. A gente não sabia disso antes, né? Não, nunca tinha aparecido. A gente descobre que ela teve o seu treinamento e que ali ela consegue, acho que mesmo sem o treinamento Jedi, ela já ia conseguir transmitir. Sim, porque ela tem, a gente já viu já que ela tem a força, né? Sim, exatamente. Né? E eles deram uma pseudo-explicação do porquê ela nunca teria usado o sabre de luz. Na verdade, a gente sabe por que ela nunca usou o sabre de luz, porque nunca houve essa preocupação do autor, né? Ela nunca foi a personagem do autor. Mas, como estamos vivendo novos tempos, eles deixaram uma explicação absurda ali para dizer que, em função do Kylo Ren, de ela ter visto o futuro, ela... deixou o sabre de luz, pendurou o sabre de luz. Eu acho que isso até faz sentido com a personalidade dela. Forçado, sim, mas tipo, não é, condiz muito com a personalidade dela, é algo que ela faria de se abster disso e focar em outra coisa, porque por sentimentos, sei lá. E é justamente essas coisas do passado e esses personagens antigos, assim, que faz a gente gostar um pouco do filme, né? Porque é justamente esses momentos de flashback, que mostra os personagens antigos, assim, que, cara, puxa pra nós sentimentos que a gente tem, né, de nostalgia. Eu acho que é realmente um dos pontos mais altos, tipo, as memórias que são criadas, as inserções, até como o Luke, como ali o fantasma dele, que é algo que a gente já tinha visto ali com Obi-Wan, por exemplo, com Yoda e tal. Está estabelecido desde sempre, né? Não é algo que eles inventaram agora. Então, tipo, todas essas aparições fazem muito sentido com o resto da franquia. E ficou muito legal isso, assim, que pega a gente pelo coração, assim. Mas você estava falando dos poderes da Rey, né? Que é como ela treinou com o Luke e com a Leia. Então, ela... E também porque depois a gente descobre da origem dela, né? De onde ela vem. Porque que ela é tão poderosa, né? Mas isso é uma coisa que me atrapalhou um pouco no filme, assim. Porque ela é tão poderosa e depois a gente descobre por que ela é poderosa, então faz todo sentido. Mas em momentos assim que ela usa os poderes levitando com as pedras e aí tem momentos que ela tem que escalar as coisas assim com maior esforço, que tipo, se ela levitasse ia ser muito fácil, né? Onde é que tá aquele poder agora, né? Mas é questão de roteiro, claro. Claro. Nessa questão do poder, eu sempre gostei. Eu achei assim... isso não acontecia nos filmes anteriores, porque eles não tinham condições de criar, de repente, esses poderes todos. Eles têm essa condição hoje técnica do cinema. Então, por que não usar? Eu gostei disso. Se é para extravasar, vamos extravasar. Não tem problema. E eu achei muito bom esse momento de extravasar aqui. Tudo, extravasei até aqui na mesa do microfone. Mas achei legal, desde sempre isso fica bem estabelecido, porque logo no primeiro, o Despertar da Força, ela já é forte, ela já faz coisas absurdas sem a gente meio entender o porquê, né? Só que, claro, a gente entende o porquê duplamente nesse filme, porque eles contam a origem dela e estragam um pouco do personagem por contar essa origem, porque... Era legal ela ser filha de ninguém, ela ser do povão, ela ser abandonada, uma tipo Zé Ninguém, digamos assim, da galáxia. Ser uma pessoa. Era legal isso. Em quem a força despertou, né? Que podia acontecer com qualquer outra pessoa da galáxia também, o que dá a esperança. A democratização, digamos assim, da força. Como já era também na trilogia prequel, onde a gente via vários Padawans, então não era uma coisa... destinada ao sangue dos Skywalker, sim, sim. ao sangue do Palpatine. Então, acho que essa questão de colocar e vincular ela ao inimigo e tal, foi muito mais uma questão por ter Rian Johnson matado o Snoke no último filme e a gente não saber mais quem vai ser o vilão agora, né? Tá, podia ser o Kylo Ren. Mas não, eles quiseram... ele não convenceu como vilão. Não convenceu como vilão e eles voltaram atrás pra ele finalmente ter a redenção dele. Eu acho que ele teve ali um desenvolvimento muito bom nesse filme, assim, de que... E algo que também, por mais que muitas coisas nesse terceiro filme, que até a gente já falou lá no nosso vídeo, né, de melhores e piores, que vocês podem ver no nosso canal. No caso, piores. É, piores, né? Vai deixar o pessoal procurar e descobrir, tem que assistir dois vídeos, né, mas tudo bem. Até perdi o fio da meada agora. Que a gente falou do Kylo Ren. Isso, mas que muitas coisas nesse filme não fica meio solto pelo segundo filme, né? Mas isso não, porque no segundo filme a gente já tinha o Kylo meio... indo em direção a Rey, pegue na minha mão, era puxando ela. O filme todo era uma questão de telepatia, exatamente. Né? Exatamente, então tipo assim, ele ter essa passagem nesse terceiro filme faz bastante sentido. Eu acho que ficou um bom arco pra ele. Eu acho que ele devia ganhar um prêmiozinho. Joinha, de... prêmio joinha. Joinha pro personagem, por um dos melhores arcos. Porque como a gente falou agora, por essa questão da origem da Rey, o arco dela despencou um pouco, mas o do Kylo subiu, eu acho, assim. Mas vamos continuar com os pontos positivos antes de adentrar nas tretas negativas. Acho que é consenso entre nós, se não for, por favor, vocês falem agora, que a tríade Poe, Finn e Rey juntos funciona bem. Com certeza. Eu não creio muito não, nisso. Não, olha aí. Eu acho que são bons personagens, mas acho que isso ainda assim foram... subaproveitados, assim. Eu ia dizer, pouco explorados. Assim. Eles se exploraram agora só, né? Porque antes a gente tinha Rey e Finn, e depois Finn e Poe. Nunca os três juntos. É, e a gente não sabia, a gente não conseguia... Dos três filmes, os últimos, cada um tem uma relação diferente com o outro. No momento... Nos últimos momentos Jedi, isolados, né? Nos últimos Jedi, a gente fica, assim, shippando o Poe e o Finn. E a Rey tá meio de fora. E no Despertar da Força a gente shippa o Finn e a Rey. E agora aqui então... E no terceiro eles vêm com o terceiro ship. A gente shippa um monte de coisa aleatória no terceiro filme. É, dá pra ver claramente que, assim, que tipo, os filmes não foram escritos pelas mesmas pessoas no mesmo tempo. Com certeza, né? Não, eu queria ver essa mesa de roteiristas trabalhando juntos. Mas realmente, acho que eles foram um pouco explorados até no início ali. Tem uma cena meio tosca em que o Poe e a Rey estão, tipo, brigando. Ai, minha nave. Ai, meu robô. Bem desnecessário e chato, em vez de aproveitar a cena de uma melhor forma. Tu tá puxando pros positivos e eu tô sem querer puxando pros negativos. Mas né? é verdade. Como eles gostaram de fazer esse joguinho cômico com os personagens, né? De um ficar brigando e a gente achar divertida essa briga, né? Ou tentando empurrar como um alívio cômico essas brigas entre eles. Sendo que os alívios cômicos funcionam muito bem quando são os droides ali. Fica bem, tem momentos em que rola isso e é super natural. Principalmente C3PO. Não precisa ter... Os droides já fazem o papel de alívio cômico. Não precisa os personagens principais também fazendo. Não é. Eles não são... Não é essa personalidade deles, né? Fica uma coisa de queremos mostrar que eles são legais, né? Queremos mostrar que eles são... personagens engraçadinhos e acaba prejudicando eles mesmos. Mas, aquela cena ali do início me estranhou muito. Acho que todos os primeiros, sei lá, 35% do início do filme, assim, eu achei muito arrastado e quase tosco, assim, aí depois que ficou mais intenso, emocionante, mesmo que tivesse pontos negativos, mas pra mim ali depois o filme foi crescendo e me pegou, assim, que eu falei, me emocionei muito, muita nostalgia e, bom, a gente já chega lá. Outro ponto que eu assinalei como positivo, porque não são muitos, foram os visuais dos novos personagens. Isso, a gente tem a Zori. Zori ali, que muito é bacana. Um certo interesse muito breve ali do Poe, né? Que mostra que eles tiveram uma história. A personagem, acho que manteram ali pra depois poder, além de vender boneco, depois poder utilizar ela em algum outro arco. meio Boba Fett da... Isso, e ela é cool, ela é descolada, e ele quer ficar com ela, não quer, sai daqui. Que é interpretada pela Carrie Russell e só aparece os olhos dela. Sim, achei que em algum momento ia aparecer, tirar a máscara e tipo, meu Deus. É, revelação. O que é interessante até que não apareça tanto. Assim. É, como... Porque a história dela nem foi explorada mesmo, então pra que mostrar demais? É, isso que é o estranho, assim, né? A gente sabendo que não vai ter mais filmes... Não sei, acho que vai ter. Mas... Teremos nós Star Wars, aliás, Zuri Bliss, uma história Star Wars. É, mais ou menos isso, né? Porque eles não apresentam, criam um personagem legal e, não, e depois, sei lá, vai encerrar. O que eles vão fazer com esse personagem? E será que precisava, né? Eles tinham 2 horas e pouco para contar o filme. Eles devem ter deixado de colocar tanta coisa nesse filme para inserir novos personagens logo no último filme? E foram vários personagens que eles tentaram inserir, não deram contexto. Sim, com exceção do Babu Freak, todos foram o outro drone lá, o droid. O Dio. Dio. Dio. Também só veio para consumir espaço no filme. Tem um momento, uns 2 minutos lá, que tá a Rey consertando, passando graxa nele lá. Qual é a intenção disso? Sei lá, mostrar a humanidade dela, não sei. Não sei que ela é. Me parecia coisa assim, queremos mostrar que a Rey é legal, mas também queremos fazer uma metáfora de que cuide dos animais, não maltrate os animais, ele é um pet dela, sabe? Ele estava arredio porque foi maltratado. Foi muito coisa de cachorrinho, assim. Mas, tipo, é o último filme, tem mais coisa pra se preocupar, né? Por favor. É, até porque eu acho que ali na cena final, já pulando pro final, eu esperava um pouco mais. Então, tipo, tinha mais coisa que eles podiam ter fechado de uma forma mais inteligente e ficaram perdendo tempo com bobagem. Foi difícil. É, a gente já... Não tem como não entrar nos pontos negativos e qual é o ponto positivo que a gente fala, né? Pois é. E aí, pra um falando... positivo tem 3 negativos. Vocês viram que eu tentei ser positivo nesse podcast, hein? Pois é, e eu, tipo assim, assisti o filme e tava com Victor de que era um ótimo filme. Aí eu cheguei a conversar com vocês e pá, caiu tudo. O que mais dá pra falar? O Babu Freak. Babu Freak. O Babu Freak é o alívio cômico que funciona. É um daqueles que... É o que Jar Jar Binks deveria ter sido. Bah, Jar Jar Binks, não. Jar Jar Binks, a gente já mancha o podcast agora. É, já me assombra. Não, mas é tipo o personagem que é um boneco ali, um personagem legal, querido, que todo mundo gostou, que é o que deveriam, queriam ter feito com o Jar Jar Binks, provavelmente. Forçaram demais. Mas, e o Babu Freak foi uma inserção de um novo personagem que fez sentido, porque ele tinha uma relevância. Ele fez alguma coisa, né? E que não roubou demais a cena, porque ele... Na verdade... A gente tinha a Carrie Russell, que é uma atriz, a gente espera alguma coisa, é um interesse romântico do Paul, então a gente espera alguma coisa e nada acontece. Ele não, é um bonequinho que fez a sua ação e ficou só sendo fofo e não roubou mais a cena do que precisava. Mas, assim... mais uma vez, né? Eles fizeram também. Teve a cena do Babu Freak lá que ele teve que apagar a memória do essa é a pior. Nossa, cara. E aí depois voltaram o backup nele. Então, esse filme tem infelizmente, okay. O Babu Freak era desnecessário. Ok, vamos entrar no lado negativo, porque a gente realmente não conseguiu destacar assim, muita coisa pra aqui. Pra que não fique uma coisa só negativa, porque agora a gente só vai falar de coisa ruim. Realmente, a parte da nostalgia pega muito, tá, pessoal? É bem emocionante. Ali, o elenco original, a gente tem até surpresas com aparições do passado que marcam a gente de uma forma bem legal. Eu acho que é isso que salva o filme. E que, pra mim, por mais que tenham várias coisas ruins, eu, pra mim, saio satisfeito, assim. Não vou dizer que é um filme ruim. Eu realmente esperava muito muitas mais. Muitas falhas, porém, muitas falhas, tal, uma decepção, mas não, meu Deus, que horror. Ele é decepcionante porque ele é um filme que ele não tem originalidade, ele não é ousado como foi os últimos Jedi, que tentou fazer uma coisa diferente e sair do padrão. E tudo que ele fez aqui, tudo que ele nos jogou, ele ficou com medo de fazer, né? Tivemos a morte do Chewbacca. Não, nós não vamos matar o Chewbacca porque nós temos medo de matar o Chewbacca, porque os fãs vão reclamar. Volta o Chewbacca. Nós ficamos com medo de acabar com o C-3PO e a memória dele, porque não, ele tem a memória dos filmes todos, então nós vamos tirar a memória dele, mas depois a gente devolve, sabe? Ele não tem coragem de assumir o que ele tá fazendo, basicamente. Sim, ele não inova. E ele tinha uma missão muito maior até, eu acho, do que os últimos Jedi, porque ele tá encerrando todo esse arco de, como tu falou antes, 40 e poucos anos, tá encerrando as guerras, é um capítulo que realmente encerra tudo que foi construído nos últimos anos, e fica só aquela coisa tipo, fica aquela coisa Iniciosa. Que eles, outra falta de coragem deles foi assumir os novos personagens, porque estão sempre usando os personagens antigos como uma bengala. Sim. Ok, eles estão ali, eles precisam ser relevantes até certo ponto, mas em nenhum momento a gente vai assistir Star Wars em função dos novos personagens, né? Realmente. Daí os personagens antigos chegam ali e salvam a cena. Daí toda a cena acaba sendo salva pelos personagens antigos. É isso aí. Os antigos funcionam melhor. É, o momento nostalgia é o melhor do filme. É o que se tem, é a melhor sensação que se tem, né? Exato. É incrível, é incrível. Vamos começar então pela história, a narrativa que é gincana no início ao fim. O primeiro embate é a questão que eles precisam descobrir onde está. A Rey assume a ideia dela de se posicionar e ir atrás, fazer a função dela na guerra e descobrir onde está o tal da base do Imperador. Exegol, o planeta que o Luke estava procurando. Aí eles estabelecem que tem dois rastreadores na galáxia inteira que pode levar esse planeta. Ok, eles vão atrás de um rastreador, o outro está com o Kylo Ren, que a gente vê logo no início do filme. Aí, quando eles percebem que eles podem encontrar, eles acham uma faca, uma adaga, que tem as escritas onde dá as coordenadas, quer dizer, Indiana Jones o negócio, a gente está em Guerra nas Estrelas, né? Que dá as coordenadas para onde eles têm que ir. Para localizar o localizador. Localizar o localizador, exatamente. E aí o C-3PO sabe ler, ele sabe ler todas as línguas do universo. Aí ele não pode contar. Porque é uma língua negra do Sith. É, dizer, venha com uma explicação melhor, né? Não, eu dizer, acho que em nenhum dos episódios, em nenhum dos filmes, a gente teve alguma coisa que o C-3PO não podia fazer. Ou traduzir, né? É, traduzir, tipo, houve alguma coisa, tipo, ele não pode fazer isso também. Beleza, a gente ia entender que ele tem limitações, mas não, ele nunca teve nenhuma limitação, basicamente, além de ser bobo. E aí, além de localizar o localizador, eles precisavam decifrar o código. É gincana. A segunda parte da gincana, a segunda tarefa da gincana era essa. E aí, eles encontram o nosso Babu Freak, que daí a gente até perdoa um pouquinho. Ah, tá bom. E ele, basicamente, para ler o arquivo do C-3PO... O C-3PO precisa ter a memória apagada, sabe? Por que diabos que estabelece isso, sabe? Não. É conveniência demais, assim, do roteiro. Tem muita coisa de conveniência, assim, o tempo todo, tipo, tá, isso vai acontecer. Ah, é, tá, aconteceu. É. Isso é tão óbvio, era tão fácil. A gente canta o que vai acontecer antes de acontecer nesse filme. É, exatamente. Tipo, tá, por mais que eles vão entrar no universo ali, eles estão sofrendo anos, batalhando há anos e que eventualmente coisas boas acontecem, mas ali era fácil demais também, né? Não, e tipo, esse negócio da faca eu achei muito tosco também. Tipo, como é que eles iam ficar criando essas coisas? Não, eles são tipo cities, eles querem é que as pessoas se ferrem, eles não vão ficar facilitando. Dando chance, o cara que tem o localizador, ele é egoísta, ele quer guardar essa informação pra ele. Não vai ficar criando umas bobagens, sei lá. Então a gente tem um planeta que ninguém poderia ir. Mas lá no final, basicamente eles resolvem que liberar os coordenados do planeta e todo mundo chega lá. Não, é... Todo mundo chega lá, né? Incrível isso aí. É o lugar tipo, que os Sith se esconderam por toda centenas vida. De anos. A vida inteira. A vida inteira. Ninguém no universo sabe, daqui a pouco todo mundo sabe. É. Difícil, né? Difícil. E o que vocês acharam do plot do nosso amigo General Hux? Eu já imaginava que ele ia ser tipo, em algum momento se ter uma redenção, assim, porque ele deixava muito para Ele era saliente eu não lembro agora no Despertar da Força se ele era tão saliente. Ele tinha mais destaque até, né? Mas no Últimos Jedi ele era alívio cômico. Sim. Ele era o alívio cômico do lado negro, assim. E a gente, eu, quando eu olhei os últimos Jedi, eu falei, virou Thor Ragnarok agora? O que está acontecendo aqui, né? Eu acho que o acontecimento envolvendo ele não foi um absurdo, mas tipo, foi tão rápido que não fez sentido. A gente não ficou tipo, tá, mas por quê? Caguei. Dá uma dica um pouco antes, né? Cria ali uma especulação. Vou te dizer qual foi a dica. É bizarro. Ah, tá, aquela... O Kylo Ren volta com seu capacete restaurado e faz a reunião de pauta do lado negro. E ele dá uma estranhada, olha pra ele. Algum problema, General Hux, sobre o meu capacete? Aí o General Hux olha pra ele e diz, não, achei legal. Porque isso teoricamente seria sentindo na força que tinha alguma coisa. Mais uma errada. Cena desnecessária. Achei legal. Não. Então seria... achei... Eu queria participar na reunião do roteiro disso. Por que, que essa cena tem que estar nesse filme? Qual o sentido? Você não tá ali pra boicotar os negócios. Não. Não, essa... E também, aquela reconstrução do capacete dele também levou uns 2 minutos pra fazer aquilo lá. Pra quê? Não precisa, pega um novo, né? Ai, gente, destruíram o capacete do filho. né? E outra coisa. Mas deixa eu me ver agora. Eu achei muito legal isso, assim. A gente já tinha visto muito isso no último filme das telepatias ali dos dois. Sim. Eu gostei muito da integração com o ambiente, que sempre tem no filme. Sim, essa tipo funcionou. Assim, eles funcionou. Derrubam uma coisa num cenário e daí o outro chega no outro cenário ali. Que isso também chega até pra uma parte final. Isso ficou bem estabelecido pra ser isso. Usado no final, né? Nossa, sim. Muito legal naquela cena final em que realmente eles conseguem. Nossa, me arrepiei toda. É, aquela parte. Fez sentido pra chegar até o final e mostrar que acontecia, né? Isso. E ao contrário desse negócio aí do Hux, que do nada aconteceu, basicamente. Sabe? Mas bem construído, pelo menos. Mas também essa questão da telepatia também foi usada da mesma forma que eu falei ali antes, que a Rey podia ter levitado em vez de escalado aquele prédio lá na nave lá. O Kylo Ren estava procurando ela, por que ele não forçou uma telepatia para ela, assim, para tentar já antes daquele momento descobrir de que ela está, né? Tipo, é uma conveniência do roteiro também, né? Não entendi. Eles estavam muito antes deles ter feito aquele... Ele estava sempre procurando ela. Sim. Por que ele não fez ela jogo no primeiro momento? Tentou se comunicar com ela de alguma forma. Deixou passar todo o momento dela chegar. Ele fez várias vezes a comunicação com ela. Ela só chegou na comunicação que ele conseguiu pegar aquele colar lá dela lá. Nos últimos Jedi já tinha acontecido isso. Eles ficaram molhados. Sim, mas por que ele não fez logo no início do filme isso? Quando ele pegou, falou com o Papatini lá. Lá no lugar do Papatini, onde ele estava. Talvez eles nem sabiam que isso poderia acontecer. Quem? Eles se encostaram no último filme, mas não sabiam que isso poderia acontecer de pegar um objeto e levar para o outro lado. Mas ele fez? Ele fez agora, não nos outros. Se tivesse forçado já no primeiro momento. Ah, mas ele não saberia, né? Mas quando ele soube depois? Enfim, não, acho que não foi uma... dentro de tudo de que há de ruim nesse filme, acho que isso aí passa bem, bem batido. Mas foi legal a telepatia ali. Funcionou bem. E eles aproveitaram muito pro visual também, quando eles derramam um pote de coisas vermelhas, né? E aí um cenário branco. Fizeram uns contrastes muito bons de cores nessas cenas que ficaram bem legais. E aí a gente vai pro arco final lá, quando a gente tem um enfrentamento... não falamos dos Cavaleiros de Ren? Não, nem precisa, porque... Entraram mudo e saíram calados. Não serviu pra nada. Eu nem lembrava que eles existiam. E como eles parecem uma boy band. Nossa, parece muito boy band. São muito emo, gente. São os concept arts que não usaram pro Kylo Ren, botaram tudo pra ele. Pros testes, antes de chegar no... Pode ser. E aí serviram pra tomar um pau do próprio Kylo Ren no final, né? É. Que foi a cena legal do Kylo Ren também. Acho que, vou mencionar de novo como ficou legal esse arco dele, assim, a questão de que, realmente, o lado negro, acho que a força... Tu achou bem legal mesmo? Eu achei bem legal. Eu não achei realmente, bem legal. Realmente, podia ter sido melhor, mas considerando o filme como ele ficou, essa foi um dos pontos altos pra mim. É interessante porque o Adam Driver é um excelente ator. Sim. Mas aqui em Star Wars eu não consigo comprar esse rapaz. Não convence o suficiente, realmente. Mas eu acho que essa história dele daí ficou legal, sabe? E mostrar como a força, ela realmente transforma. Que quando ele tava no lado negro, ele era o Kylo Ren. Quando ele tava no lado bom da força, ele era o Ben. E daí como isso diverge pra diversas ações que ele vai fazer e tal. E o filme todo mostra isso, né? Como se transforma. E a gente tem isso com o próprio Darth Vader. Ficou a réplica do Darth Vader, né? Ipsis Literis, basicamente. Bom, né? Só que era um vilão que não assustou, né? Mas eu acredito que eles poderiam ter feito ele mais assustador, porque na primeira cena que ele aparece no Despertar da Força, lá que ele segura um raio com a força, eu achei demais aquilo. Foda. Acho que ele podia ter sido um personagem mais perturbado, de repente, tipo assim, porque ele é meio, eu quero meu vô, ai, a força, ai, não sei o quê. Aí, um cara mais, tipo, psicopatinha, sabe? Ele passou o saber numa galera ali, mas tipo assim, nada. Nada que nada que a gente olhasse pra ele e acreditasse, né? É, até por causa do background de Darth Vader, e aquilo ali não surpreendeu muito um pouco, né? Muito ele tinha que ter sido mais malvado, de ruim, sabe? É, ele ter passado por um sofrimento forte, assim, sei lá. Não, porque ele porque o pai dele perdeu as duas pernas, os dois braços, sabe? Ele perdeu, não aconteceu nada, ele tem uma cicatriz. Eu acho que justamente por isso, como se fosse um menino mimado. Ele é um menino mimado. É, né? Ele é um menino. Exatamente. Eu acho que ele deve ter sido bem mais. Ele é muito menino mimado. Ah, menino, pra quê, sabe? Olha a merda que tu fez. Ele morreu. E aí a gente tem esse momento Harrison Ford, né? Que eu realmente não esperava. Eu não esperava. Essa acho que foi a grande surpresa mesmo. Dei um pulo da cadeira e fiquei tipo, meu irmãozinho. Eu não esperava antes do filme, mas quando acaba a luta ali e ele fica sozinho e faz dá aquele momento de silêncio, eu pensei, já sei o que vai acontecer. Eu não pensei. Eu pensei, já sei o que vai acontecer. E daí, exatamente, virou a câmera, tava ali o Harrison Ford. Eu acho que foi válido isso até por ser o momento em que virou a chavezinha dele ali, mudou o posicionamento dele. Não me emocionei, sei lá, não funcionou o Harrison Ford comigo aí. Funcionou. Não funcionou, não funcionou. Porque em vários momentos, como a gente comentou, eles nos colocavam uma coisa e tiravam, nos colocavam uma coisa e tiravam. Aí começou a acontecer coisas que eu conseguia adivinhar antes de acontecer, então... Por causa disso. Exatamente, e tava, sabe, nada realmente me motivou. E aí a gente tem o momento em que há o embate com o Palpatine, que é desintegrado, que também... Né? Raio azul, tivemos o raio azul nesse filme, o fatídico. E pessoas virando poeirinha. Fatídico raio azul. Não, todo mundo que morreu aí foi evaporado, né? Novo consenso é que as pessoas só evaporam agora, né? Se unem à força, é só assim. Por causa do Ben e da. Do Ben e da Leia, né? Ah, sim. Sim, pra mim aquela morte dela foi em vão. Era óbvio. É porque eles tinham que ela tinha que morrer, mas tipo assim, basicamente ela ter chamado ele não fez diferença. Quase. Exatamente. É, ela chamou ele quando ele a Leia. Foi daí a Rey foi lá e deu o golpe, né? Tipo, acabou que não fez diferença, eu acho. Deu a vitória da Rey, digamos assim. Não, e pensando bem, é tipo, mais um momento em que começou a virar a chave. Ela matou o próprio filho. A Leia matou o próprio filho. É, sei lá. Foi meio decepcionante. E aí, claro, a gente não tem o recurso da atriz, eles tiveram que fazer várias coisas digitais, então botaram ela coberta com uma manta. E ela tá ali, né? Interpretada, né? Pois é. Fica complicado, né? E aí, vamos ao final daquele momento. Era isso que você ia falar? Não, pois é. Na cena, tu tinha começado a falar da cena final, né? Eu acho que ali a Rey, ela... Não usou tanto poder, parece, sabe? Por exemplo, assim, a gente já teve várias... Parece que eles consolidaram mais poder nela do que ela fez. Mas que daí, naquela cena lá em que, tipo, o Kylo forçou ela, ele falou que forçou ela, segurando, que eles estavam segurando as naves, daí ela pegou, deu um raio e teoricamente matou o Chewie, e ela, tipo, caramba, como sou poderosa. Pois é. Aí daí, no final, parece que ela basicamente só tava usando os sabres, sabe? É, naquela hora que ela poderia ter soltado raio nele também. É, acho que ela tinha que ter usado também dessa forma. Sei lá, se tava se defendendo com um e daí tacou com outra mão o raio, e daí pá, tomou. Naquele momento que ela soltou o raio, eu já pensei, ela tem uma ligação com o Palpatine. São as coisas que vão nos ficando muito claras, assim, a gente vai adivinhando o futuro. E no momento em que ela pensa que matou o Chewie, por que ela não sentiu o Chewie assim como ela sentiu na nave? Se ele estava vivo, ela poderia sentir que ele estava vivo. Mas é aquele truquezinho pra achar que a gente tá... Pra enganar a gente, é. Pra... argumentar, mas ia ser só pra passar pano. É a conveniência do roteiro, é a conveniência. É isso aí, esse filme é todo mundo uma conveniência. É, ascensão conveniente. E aí, o que vocês acharam do beijo final? Não. Eu ia dizer que todo mundo não gostou, mas assim, vamos parar pra pensar um negócio, tá? Essas duas crianças aí, né? Não tiveram vida normal. Ele sempre na guerra, sempre sendo uma garota mimada psicopatinha, não teve uma vida normal de adolescente, ficava com pessoas. E ela também não. E ela também não, ela era lá uma... Ah, não tem o Tinder na galáxia lá? Não sei. Ah, o Pô, a gente sabe que pega melhorar. Mas sei lá, eles não, eles viveram vidas bem diferentes do normal, mesmo pra galáxia, mesmo no meio de uma guerra, assim. Então, tipo assim, aí tu nunca teve a princípio, né? Nunca teve um envolvimento romântico com ninguém. Aí tu tem essa ligação fortíssima com outra pessoa, que é esses momentos de telepatia, com essa... suor, a gota de água do último Jedi. Isso, sabe? Daí tem essa ligação... Ai, você não poderia estar com uma camisa, né? Exatamente. Que passa por todo o teu corpo. Eles são ali a Dyade da Força, como eles botaram, sabe? Tu tem que ter uma ligação com essa, uma pessoa, ainda mais eles sendo bonitinhos... Ah, acho que faz sentido rolar um beijinho. Outra coisa que eles botaram e nos tiraram. É. Né? Assim como a morte do Chewbacca, a morte do C3PO. No caso, um beijo? O beijo e depois ele morre. Ah, ó, a gente vai fazer se beijar, mas não vai acontecer mais nada depois, né? Sim, justamente, ó. A gente ter esse beijinho pra passar... Não deixar em branco, entendeu? E era óbvio que ele ia morrer, porque eles se ligaram que eles têm poderes de cura. Ela tinha curado a aliança, ele foi lá curar ela, então era óbvio que ele tava... E o loop de cura infinito. E o loop de cura infinito, que ela cura ele e ela cura ela. Ele, é? É, que daí eles não tinham tempo suficiente, tá? Pra duas vidas. Eu acho. Não, ia ser muito ruim. É, não. Eu acho que ele... Na nossa cabeça é legal, mas não. Opa, agora eu estou vivo. Opa, agora eu vou curar você. Agora você vai viver. Não, e agora eu vou morrer. Não, eu sabia que ele ia morrer. No momento em que ele tentou curar ela, eu sabia. Ele vai morrer. E também não faz sentido. E ele já tinha se ressuscitado uma vez, né? É, e tipo, de que forma ele ia se encaixar no final da história, eu pensei assim. Né? Ah, e era Ascensão Skywalker. Ai, não acho. Mas é que ele não é Skywalker, ele é Solo. Ah, mas será que na carteira de nascimento lá tá... Skywalker era o sobrenome mais legal. Eles têm babado nessa, né? É. Ben Solo, Skywalker. Fez sentido o beijo, fez sentido ele ter morrido. Acho que, como eu falei antes, foi a redenção dele ali. Ele fez o bem e morreu, beleza? Tchau, acabou, show. É, fez sua parte. Depois, se ele voltar... Porque ficou igual ao Darth Vader. É a mesma coisa. Mas que bom, né? Pensou só o cara que era o que ele queria na vida dele. Conseguiu, alcançou a meta dele de ser Darth morreu Vader. Morreu feliz. Só que não. E aí a gente vai pro grande finale, ou nem tanto. Que é o momento que eles vão comemorar a vitória, né? E aí a gente tem mais um respiro de coisas legais nesse filme, que é eles mostrando o Endor e os Ewoks. Sim. É, essa questão, momento antes ali também, falando agora da nostalgia dos Ewoks aí, eu me lembrei da cena que o Palpatine fala que ele é a todos os Sith. E daí ela fala que ela é todos os Jedi. Ah, que sim. Essa é outra frase que tu canta antes de acontecer. Sim, ah, eu sou todos os Sith. Daí ela vai levantando. Ah, então eu sou todos os Jedi. Pronto, ó. É a mesma coisa que quando o Capitão América pega o martelo aí agora, Vingadores. Avante. Falando nisso, bordãozinho. Quando todo mundo aparece, né? Veio finalmente ajudar. Cena Avengers, né? Cena Avengers. Ah, mas faltou um momento assim... Claro, teve um momento das vozes que a Rey ouviu, né? E as vozes que o Papa tinha... Qui-Gon Jinn, né? Obi-Wan, do Yoda, do Darth Vader. Tá acreditado todas as... No Mace Windu, inclusive. Mace Windu, a Ahsoka Tallo também, que é a personagem dos desenhos. Aparece ela, a voz dela também. Isso foi muito legal. Mas... poderiam ter feito uma cena muito mais épica, Vingadores, tipo, eles aparecendo atrás. Pois é, eu achei que isso ia acontecer, até porque a gente tem isso na trilogia. Tá estabelecido, né? Apareceu, né? É. A remasterização da trilogia. Exato, né? Exato. Que deles botam todos eles fantasminhas ali no junto filme. Comemorando. Eu achei que isso ia aparecer na comemoração, não na hora em lógica, né? Talvez, ouve, talvez por isso. Na hora em que ela ouve, eles acham que fez sentido, porque se eles aparecessem a roubar demais a cena pra eles do que pra ela, e realmente foi a cena dela ouvindo, eu, pra mim funcionou legal. E eu achei que na comemoração eles iam aparecer lá no fundo que nem no, na trilogia. Uma clássica, né? Já que eles estão copiando tudo que já aconteceu. E realmente, eles podem aparecer de forma fantasminha. E já tinha acontecido antes. Faria sentido acontecer. Acho que aí faltou verba. Tava estabelecido. Porque eles pegam, né, nossos Jedi ali pra fazer. Oh. É, não, não, não deu. Acho que aí faltou verba, né? Pra chamar os atores. É, gastamos tudo com o Mark ali, com o Lando. É, né? O Lando. O Lando né? também falando, apareceu, né? também, né? Não deu muito o que. Falando em tretinhas e festas de final, né? Que foi aquele diálogo do Lando com a personagem, a Diana? Eu fiquei meio assustada na hora, porque eu não entendi. Eu fiquei assustado. Porque ela disse que não tem origem. Eu pensei, vamos botar ele como pai dela? Daí pensei, daí ele faz uma carinha de sapeca, deu. Ele tá querendo trovar. Ele tá ela? Traçando, tá querendo traçar essa mulher. Eu fiquei tipo, é meio pai ou meio boy? O que que tá acontecendo ali? É. Aí foi estranho. Se ele tivesse seguido uma abordagem. Da trovar, não. Eles ficou tio da Suquita. É, ficou tio da Suquita. Tinha que ter sido de uma forma meio paterna. Tio da Suquita. Legal. Botava o nome e dizer, vamos numa aventura em busca disso, sabe? É, poderia não ter sido sei. Um novo filme, não, sabe? Não, claro. Sabe? Mas ficou assim, estranho. Ficou bizarro. Ficou dúbio. É. Ficou dúbio. Se eles queriam dar a questão paterna entre os dois ali, ficou dúbio. Não acertaram, né? Acho que é uma das coisas que ficou em aberto também. A personagem lá da Carrie Russell, essa questão aí do Lando falando com a Jana lá, que a Jana também é outro personagem que entrou, mostrou um protagonismo legal e depois morreu. Não, e aí eles já estabeleceram em 10 minutos que ela apareceu, nem isso, é. Né? Ela apareceu em 2 minutos, já estabeleceram que ela ensinou o Finn a montar aqueles bichos. Sim. Que momento que ele teve pra ver isso? Um cavalo no espaço. Mas não. Eu achei bem legal essa questão de comentar que é óbvio, né, que outros Stormtroopers desertaram. Isso foi legal. É interessante essa inserção. E realmente colocar isso, de que a força ela desperta em meio que pode despertar em todo mundo de formas diferentes. Eles têm esse chamado, que é essa vocação de não, sai daqui, eu vou entrar na guerra, assim, sabe? E nos Jedi aparece, claro, com o seu poder, né? Mas a força ela é presente de diversas formas, acho legal isso. E o Benício Del Toro, onde é que foi? É, né? Sumiu, né? Benício Del Toro nos últimos Jedi, é. Ele apareceu pra quê? E agora também, deram hate na menina Japinha, coitadinha, descantearam ela. Descantearam ela. Vamos lá pra guerra. Não, eu tenho que fazer aqui uns papéis, rolar. Uns formulários que eu tenho que preencher aqui. Eu tenho que fazer uns formulários aqui, né? Caramba, também. Cara. Pois é, até a gente comentou antes dos chips, né? As coisas vão. Acabou o chip. Né? Não, e daí o Finn a gente chipa com a Rose, com a Rey ou com a Diana. É, quando a Diana surgiu, o primeiro contato foi com o Poe, né? Pensei, pode ser. Porque o Poe ele já mostrou, né? Que é um galazão. Aí depois é com o Finn, mas o Finn tá. O Finn gosta de quem? E o que foi? O que ele queria falar pra Rey? É verdade. Gurizada. Eu preciso te falar uma coisa. E morreu a sua. Eu saí do cinema, encantado, e depois fiquei tipo. Morreu. O quê? Ele não falou o que ele não falou. Ele sabia sobre a origem dela? É. Porque deu a entender que ele parecia saber alguma coisa. Eu achei que ele ia se declarar pra ela naquele momento. Eu também. Não sei. Por que ele não falou pro povo? Sei lá. O povo perguntou pra ele também, né? Ele falou. E não, ele disse, fez a piada. E não vou dizer porque o povo está aqui? A única piada que eu gostei bastante, assim, entre os dois, foi aquele momento que eles descobrem que ele era contrabandista. E aí ele, o quê? Você era contrabandista? O quê? Você era Stormtrooper? O que você quer falar? Joga aqui? Na cara. Joga na cara. Quem você quer aqui? Stormtrooper. Aí poderia ser que eles vão fazer filmes, isso é inevitável, né? Aí poderia ser um bom Star Wars Story do Paul. As aventuras de Paul e Finn. Esse é o Paul antes como contrabandista, antes de entrar como piloto, né? O que me leva a pensar que eles só acertaram Star Wars nessa última década quando eles esqueceram os Jedi, esqueceram o Skywalker, que é Mandaloriano e Rogue One. Rogue One. Eu tava no meio do filme pensando, Rogue One é tão melhor que todos esses aí, né? Rogue One é o Esquadrão Suicida que deu certo. Exatamente. E é isso, gente. Ficamos com alguma pendência de Star Wars aí nesse Pocket Torre de Vigilância de hoje? Acho que Não, acho que era... certo. Passamos por tudo, né? É. Tretamos bastante. Mas assim, acho que... Nota, vamos dar as notas. Nota 2. Tá, vamos fazer então nota dessa nova trilogia toda. Ai, ai, ai. Qual seria a nota da trilogia de 70? 10? 10, porque sim? Acima da média é óbvio, né? Sim. Mas mas a gente dá nota de 0 a 5. 0 a 5, então? 5. É, pode ser. E das trilogias de 90? 0,1. Não, é. Não, eu, olha... Tu vai dar... Não, peraí, vocês vão querer dar nota pros filmes ou pra trilogia? Pra trilogia, trilogia. Eu quero dar pra todas as trilogias também. Tá, então começamos com a trilogia prequel. Eu dou tipo 1,5. Eu dou 2 também. Eu vou dar 2,7 pelo terceiro filme, porque os dois primeiros são... O negócio começa a esquentar da metade pro fim do segundo. É, eu curto também o terceiro um pouco. O terceiro é legal. Aí a trilogia dos anos 70, né? Dos 70. É comparável. Nota 4. Nota 4 também. Dá 4,8. Então. Olha aí. Olha aí. Porque sim. E então essa última, eu vou ficar também com 2. Porque tem momentos bonitos. E... É, eu vou ser bem mais otimista que isso. Eu vou dar 13,5. Oh. 13,5? Uau. Não, 3. É, 4,8 para o outro, então tem que ser abaixo, mas não tanto, tão 3. Tá, eu vou dar um 2,7 para essa nova trilogia. O que faz aumentar é o Despertar da Força e os Últimos Jedi. Não, vou fazer uma alteração. 2,2 porque temos Babu Freak. Babu Freak aumenta. E agora nota do Despertar da Força. Despertar da Força? Qual é esse filme mesmo? Eu gostei muito do Despertar da Força. Eu acho que eu dou 3,7. É porque ali fazia sentido o valor nostalgia. É, depois disso eles tinham que contar uma história nova e não contaram. Tinha uma nova esperança pra essa trilogia. Eu dei 3,7, né? 3,7. Tá. É. E aí, Dani? Eu 3. 3. 3. Eu dou 3,2 por Despertar da Força. Eu dou 3. Os Últimos Jedi. Não, Os Últimos Jedi, isso aí eu dou 3. Eu dou 3,5. Eu vou dar 3,5 também pros Últimos Jedi, porque eu passei a gostar mais dele depois de ver a Ascensão Skywalker. Exatamente. E a Ascensão Skywalker, todos já deram nota? Sim. Eu dei também? Sim. Não me lembro. Já não me lembro nada que eu dei. Eu dei 2. 2? Que eu disse? Deu 3? Não, esse último acho que eu dei. Já me esqueci já. Ah, tá. Vamos voltar. Babu Freak. Babu Freak. Foi cantando na tua cabeça aí. É. Babu Freak. Deu, ligou os fiozinhos na tua cabeça. Deu 2,5. Primeiro filme, 3,7. Segundo filme, eu dou 3. E esse eu dou 2,5. 2,5. Fecho em 2,5. Então tá. Fechamos então mais um Torre de Vigilância. Hoje, especial Star Wars. Só debatemos essa obra de J.J. Abrams, o cara que fez tudo voltar para a zona de conforto, mas acabou, né, não entregando nada. Fez melhorar Os Últimos Jedi. E era isso. Lembre-se de seguir a Vigília nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram. E lembre-se de acessar apoia.se/vigilianerd para entrar no nosso grupo de exclusividades. E é isso. Ficamos por aqui e lembre-se que a Vigília não para. Tchau, tchau. Você ouviu Torre de Vigilância, o podcast da Vigília. Acesse www.vigilianerd.com.br. A Vigília não para.